este chamado, levando este cântico no coração. Somos desbravadores vivendo em missão, anunciando a volta de Jesus. Eu sou desbravador, nosso objetivo, salva do pecado e guiar no serviço. Sou desbravador, vivendo em missão. Sou desbravador, vivendo em missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todo povo, língua e nação. Este clube foi fundado aceitando este chamado, levando este cântico no coração. Somos desbravadores vivendo em missão, anunciando a volta de Jesus. Eu sou desbravador, nosso objetivo, salva do pecado e guiar no serviço. Desbravador, vivendo em missão. Sou desbravador, vivendo em missão. Somos desbravadores vivendo em missão, anunciando a volta de Jesus. Eu sou desbravador, nosso objetivo, salva do pecado e guiar no serviço. Sou desbravador, vivendo em missão. Sou desbravador, vivendo em missão. A todo povo, língua e...